O mundo evolui e ao mesmo tempo promove o caos, tumulto, desordem, causando um colapso. Paz a todo aquele que o coração pulsa. Sempre avante, adiante. Pelas forças naturais vejo ademais, olho levante. O bonde da sigla chegando junto. Assunto que se ronda, qual que é desses malucos? Eu digo que aqueles que ronda o clã, a sigla revela o som do amanhã. O flow do show, a fita que te agrada. Trabalho mais trabalho, ajudar na caminhada. Olha meu truta, que leu, correu no show, chamou os loucos que me escuta. Relatou na rede, adicionou, tamo na luta. O bonde corre junto e não se afasta. Aquele que é do bem não olha quem e não alastra. Abraça, corre a massa, olha lá, o bonde passa. A sigla sobe no palco, chega junto e não arrasta. Um olho no gato, outro nos homens fritando. Temos que estar juntão, pois tem os loucos conspirando. Mova-se, a estática do pulso eletromagnético. Meu coração pulsa. Viva aí, diga lá, liga geral. Mova-se, a estática do pulso eletromagnético. Meu coração pulsa. E viva aí, diga lá, liga geral. Eu ouço ecos da revolução pairando sobre o ar. Manifestações verdadeiras, o rap é o que há. Problemas, dramas, um caos inflamado em chamas. Olhar perdido no ar, caminha sem saber se vai chegar. Trajetória longa, árdua, derrota, conquista, glória. Sorriso na face pra contemplar a vitória. Poucos gostam, nem todos apoiam, vários ficam de conchavo. Rivalidade grande, nego perde a linha fácil. Sem controle da situação, entra em colapso. Métrica da rima, situação um desembaraço. Comunicação, um pouco de intenção conectada, sempre música, revolução. Mova-se, a estática do pulso eletromagnético. Meu coração pulsa. Viva aí, diga lá, liga geral. Mova-se, a estática do pulso eletromagnético. Meu coração pulsa. E viva aí, diga lá, liga geral. Colapso é pouco pra louco. Progresso é a continuidade para um amanhã melhor. Caso contrário, mova-se, pois o coração pulsa.